71988071747. Acelera pra sua cidade. É chaveirinho do Arrocha. E você sabe o meu jeito de falar. E você sabe o meu jeito de dançar. Quando eu mandar, você vai ter que obedecer. Faça direito para não se arrepender. E você sabe o meu jeito de falar. É, você sabe o meu jeito de dançar. Quando eu mandar, você vai ter que obedecer. Faça direito para não se arrepender. Encosta no canto da rochada, dá uma rodadinha do tal chá. Se ela quiser se arrochar, até quando ela mandar. Encosta no canto da rochada, rodadinha do tal chá. Se ela quiser se arrochar, até quando ela mandar. Opa! Estamos ao vivo, galera. E você sabe o meu jeito de falar. É, você sabe o meu jeito de dançar. Quando eu mandar, você vai ter que obedecer. Faça direito para não se arrepender. E você sabe o meu jeito. Paga que é sucesso. Sabe aqui meu jeito de dançar. Quando eu mandar, você vai ter que obedecer. Faça direito para não se arrepender. Encosta no canto da rochada, dá uma rodadinha, oh. Se ela quiser pra rochar, até quando ela mandar. Encosta no canto da rochada, rodadinha, toda rochada. Se ela quiser pra rochar, até quando ela encosta no canto pra rochar, tá no outro pra dançar. Quiser, quiser, quiser, é só ela mandar. E no canto pra rochar, no outro pra dançar. Se quiser pra rochar, até quando ela mandar.